Johnny Merigo. E essa é mais uma composição minha. Eu estou sozinho sem você. Eu quero te procurar, quero te amar como sempre. Eu quase não acreditei no que estava acontecendo, mas o meu coração chorou de saudade. Mas por favor, não vá embora. Te amo, amor. Eu quero seu carinho. Te quero, amor. Pra sempre vou te amar. Pra sempre vou te amar. Pra sempre vou te amar. Sem você, eu quero te procurar, quero te amar como sempre. Eu quase não acreditei no que estava acontecendo, mas o meu coração chorou de saudade. Mas por favor, não vá embora. Te amo, amor. Eu quero seu carinho. Te quero, amor. Pra sempre vou te amar. Te amo, amor. Nunca vou te esquecer. Pra sempre vou te amar. Pra sempre vou te amar. Pra sempre vou te amar. Te amar. Pra sempre vou te amar. Pra sempre vou te amar.